Our whole universe was in a hot, dense state, and nearly 14 billion years ago, expansion started. Wait. Hello? Hello? Anybody home? Fascinating. I am your father. Please come! Live long and prosper. Drops para Nerd. Estamos de volta! Jorge solta as crianças, o Fred Flintstone, o Ray Laser, puta que pariu! Ô Nerd Master, eu vou comer teu retorno. Tá bom. Voltamos, gente, olha aí. Isso aqui não é um Paranerd, é só um Drops, tudo bem, mas não tem problema não. E estou aqui, como vocês já devem ter percebido, com o meu querido editor, que não vai se fuder, porque quem edita os drops sou eu, o seu Jorge Farifalcon. Fala, fio. Yeah! Não edito esse aqui, mas tem um monte de Paranerd esperando por vocês. Ah, é, né? E tem um monte que ainda não tá editado ainda, né, seu corno? Vamos começar a voltar a trabalhar direito, vagabundo? É, as minhas férias acabaram. Acabaram as férias, né, filho de uma puta? Metafórica. E também tá aqui outro careca lindo e maravilhoso que também tem a ver com a volta desta merda, que é o seu pensador louco. Fala, meu chuchu. Bom dia, grupo. Bom dia, grupo. Então tá fazendo... Quem não tá vendo, quem tá só assistindo pelo podcast, isso aqui foi gravado no YouTube do Paranerdia. Pra quem não sabe, é youtube.com/@paranerdia, que agora tem essa putaria do arroba, né? E a gente está fazendo, pela primeira vez, se eu não estou muito errado, com as câmeras ligadas. Yes. Quer dizer, não estão avatares, estão as nossas lindas, entre aspas, carinhas, felizes. E, todo mundo fazendo def, todo mundo fazendo metal. Vai, Jorge, metal, metal. Tá, pronto. Lindas depende do seu ponto de vista. Por isso que eu falei entre aspas, seu filho da puta metafórica. Então tá, bom. Então tá, sim, voltamos. Depois de um triste inverno tenebroso, umbroso e violento, como diria o pensador, de só um ano e meio, que essa merda desse podcast não conseguiu mandar episódios novos. E olha quem é o primeiro que nos mandou uma mensagem no chat. Nosso querido Elias Passos Tenório, yes. Nosso querido aê, mecenas, meu amor. Ele falou, oi, amado mestre. Oi, Elias, meu lindão. Então tá, voltamos, sim. O site, eu espero que vocês lembrem, né, porque já faz quase 2 anos essa merda, né? O site sofreu um ataque hacker violento. O mal amado Feed Kenga, que não era o Jota Santos, outro é o Kenga. Hacker que eu tô falando, né? O mal amado... Não, esse eu não vou chamar de Feed Kenga, não, que Feed Kenga é um apelido carinhoso do Jota. É o meu mal amado filho da puta do hacker que atacou, né? Outro que chegou, Luciano Dias, yes. Bem-vindo. Fala, Luciano. Fala, Luciano. Oi. Então, o que que acontece? Um desgraçado, mal amado, sem com gala presa, atacou o site antigo do Paranerdia, fudeu com o site todo, apagou todos os arquivos, ferrou com tudo. A gente ficou 1 ano e meio sem poder lançar nada novo nessa porra, porque eu, mais esta linda coisa careca aqui do meu lado, chamado Jorge Farifalco, gastamos esse tempo todo fazendo o site voltar. Primeiro tentamos fazer voltar no site mesmo, no servidor antigo, tal e coisa. Não deu. Aí, esta outra careca que está aqui um pouco abaixo de mim na gravação, cercado de livros e sei lá mais o que, que tem nesse quarto dele, o Pensador Louco, me veio com a ideia. Por que tu não desiste dessa porra desse servidor pago e não bota logo esta porra desse site num blogspot e os arquivos no archive.org? Então pronto, é isso que a gente fez. E depois de 1 ano e meio, ou como diriam os Flashmans, após 20 anos, temos agora o Paranerdia de volta. Muito tempo depois, numa galáxia muito distante. Muito distante. Pá, pá, pá, pá, pá, pá, pá, pá, pá, pá. Não vou botar porque vai dar royalties. Eu não vou pagar. Lá, lá, lá, lá. Então, o que que acontece? Eu estou aqui. Morrendo, pelo visto. Neste Drops. A gripe tá uma desgraça. Eu estou aqui nesse Drops para, em primeiro lugar, anunciar a volta daqui do Paranerdia para o convívio de vocês todos, para que vocês, ouvintes, possam desfrutar. Teremos agora muito mais episódios, tá? Tem, a gente pode ter ficado sem lançar, mas a gente não ficou sem gravar. Vocês mesmo têm prova disso no canal do YouTube do Paranerdia, que todas as gravações foram feitas lá. Então, sem sacanagem, eu acho que tem uns 10, talvez. Pera aí, que isso daí eu confirmo pra vocês, com certeza. Confira aí, Jorge, que o último lançado foi o 203. Não, né, cara? No site foi o 201. 201 do 2001, né? Espaço. Ah, isso, então tem coisa pra caralho. Então, porque na época, quando o site foi atacado, era a época de Páscoa. Então, o 202 tem a ver com Páscoa. Sim, que eram os coelhos da ficção, tá certo. Então, tem simplesmente 11 episódios gravados até agora. Repito, sim. Até agora. Tá? 202, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. E 12. É... E aí apareceu o seu Will, do canal do Will. Boa noite, Will. Boa noite. Apareceu a lindona da dona Cristiane Navarro, do Me Julguem. Yeah. Boa noite. Só vejo o Nerdmaster com esse sorriso maravilhoso e duas grandes feras da podosfera. É uma fofa, cara. Meow. É uma coisa mais linda do papai. Ô, coisa fofa. E o Elias disse que não consegue baixar alguns dos episódios. Provavelmente, filho, ele tá com o feed tá... antigo. Olha só, exato. O feed não é mais aquele de feed.paranerdia.com.br. Isso vai valer, inclusive, agora de aviso para vocês, ouvintes. O feed teve que ser refeito, tá? Do zero! O endereço do feed tá lá no... Tá nos links relacionados desse episódio, obviamente. Mas, pra quem está aqui no podcast só ouvindo pelo áudio, segura que lá vem bomba. HTTPS, porque tem que botar o S, que senão não funciona, tá? /... Archive, que se escreve archive.org/download/feed/paranerdia/feed.xml, tá? Esse é o endereço que vai ser, por enquanto, eu estou fazendo das tripas coração para arrumar um feed, uma URLzinha mais marota, para de repente até fazer o Nerdmaster. O feed depois eu te ajudo. Ô, Jorge, Nerdmaster, essa era aquela que a gente ia fazer uma vaquinha virtual para deixar o feed como pau no cu do Nerdmaster.com? Tá, Jorge, falo sério, deixa o pensador para lá. Então, por enquanto. Agora o que eu ia falar, Nerdmaster, depois a gente senta, dá pra gente pegar o gerenciador de DNS do registro.br e dá pra redirecionar, por exemplo, feed.paranerdia.com.br pra esse endereço. Tá bom, se você vai sentar pra fazer isso, é problema teu, ninguém tem nada a ver com os teus fetiches, então, né? Então, sentado já estamos. Os tempos são então, outros, próximo, cada um senta quando e onde quer. Senta onde quiser, né? Exatamente, a gente aqui não discute nem faz problema nenhum com isso, né? Então tá. Então o negócio é o seguinte, então estamos aqui entre nós três aqui, esses três filhos de uma égua, porque eu preciso, é minha obrigação moral, agradecer primeiramente ao cretino do Jorge Farifalco, porque foi quem conseguiu trazer os posts do feed do servidor antigo para o servidor novo. Tá? Deu um trabalho do caralho, tá? Não levou um ano e meio à toa, tá? Não foi um ano e meio coçando o saco, Tá, foi um ano e meio. Foi um ano e meio pegando o feed antigo, pegando os posts do feed antigo. Sim. E fazendo curadoria de todos os links antigos do site do Paranerd. Sim, os links, inclusive, estão todos atualizadinhos, viu? É, cambada de filhos da puta. E eu também, por mais que ele não queira, tenho que agradecer a este corno louco que tá aqui embaixo, porque a maioria das ideias pro novo site, pra botar tudo no archive, tudo, foi desse filho da puta aqui do Pensador Louco, tá? Inclusive, o player que vocês estão vendo no site é cortesia desse corno aí. Isso, aqui. É... Então olha é lá o Jota. Olha, aí, pra aparecer no chat pra fuder a brincadeira, ele aparece, né? Eu também. Não vou falar nada não, que tem um bastidor do Jota que eu não posso contar pra ninguém agora, que sacanagem, mas tudo bem. Sacanagem. Com ele. É, não, deixa. Bom, tá dando a bunda querendo pra outras pessoas, a gente não pode ficar contando esses pormenores da intimidade dele. Ô, Nerdmaster, não revela as intimidades. Como assim tá dando? Outro, ele queria, né, alugar pra mim, porra, ia ter que pagar. Pra você, é pra você, né? Era pra você, pra mim ele ofereceu. Aí de é boa. Foda. Jota, depois olha só, bebê. Aí. Jorge, presta atenção nessa pergunta aqui de Elias. Por favor, um dia gravar sobre Cavaleiros dos Horóscopos. Cavaleiros Bom, eu zoológico. Só vou te dizer uma coisa, bebê. Eu gostava de Cavaleiros do Zodíaco, mas datou para um caralho esta merda. E eu só não vou gravar no Paranerdia sobre Cavaleiros do Zodíaco, eu vou te dizer por quê. Porque o corno aqui do lado, desse lado aqui, tem acho que uns 4 ou 5 episódios no Animesphere só falando dessa merda. Quatro episódios, uma resenha e alguns vídeos sobre. Então, bebê, Elias, não fica chateado com o papai não, mas você quer me ouvir falando sobre Cavaleiros? Num dos episódios eu participo, do da saga de Hades. Em dois, você participa também, você participou também do arco de Asgard. Do arco de Asgard. De Asgard. E aí vai um bastidor dessas gravações. O Arco de Asgard, sim, eu assisti, porque foi na época do Cavaleiros, e eu gravei o Animesphere do Arco de Hades sem ter assistido o Arco de Hades, e o Jorge não percebeu até o final, quando eu revelei. O Nerdmaster é assim mesmo, cara, com ele não há desmendói. Né? Ai. A única coisa que eu consumi de Hades é suco de soja fermentada. Vamos lá. Ó, o Will mandou uma sugestão que a gente faça um episódio sobre Kung Fury. Puta que pariu, Kung Fury merece, hein, cara? Qual que é esse, hein? Kung Fury é um filme galhofa ao extremo. Kung Fury. É do jeito que tá escrito ali no chat. É Kung Fury. É da velha chinesa que fica fumando no canto da boca? Não! Esse aí é o... Não. Esse é o Kung Fusão mesmo. Que, aliás, a gente tem que fazer Kung Fusão também, porra. Kung Fusão é muito bom, caralho. Esse não assistiu. Esse Kung Fury de nome eu não lembro, não. Eu te mando o link do Kung Fury, que tem todo no YouTube depois, filhote. Você vai ver, vai gostar e você vai querer gravar. Porra, eu adoro cinema de paródia de palhaçada chinês. Eu gosto pra cacete, cara. Ô, Luciano, só pra te responder, o Masami Kurumada, ele não desenha muito bem, isso é verdade. Mas que isso? Ele faz ceias lindos, o ceia ciclista, o ceia ninja, o ceia tenista. Fez a mesma piada! O ceia boxeador, o ceia cavaleiro. Então, o que eu ia falar é que no anime de Cavaleiros do Zodíaco, o responsável pelo character design é o Shingo Araki. Que é muito melhor. Cara, acabei de pegar aqui agora uma sugestão do Luciano, que eu acho que vai matar a pau tudo isso que a gente tá falando. Vamos falar de filmes galhofas de Kung Fu. Maravilhoso. Porque vai ter... Olha o naipe. Kung Fu Esporte Futebol Clube. Muito bom. Kung Fusão, que é o da véia, né? Cara, tem dois Kung Fusão. Tem o Kung Po também. Kung Po, que é o rei da Kung Fusão, né? O Kung Po, que é muito bom. Kung Fury, que é esse que eu falei agora, que a gente comentou agora. Porra, só esses quatro já dá um episódio de uma hora e meia brincando pra falar. Sem contar aquela paródia do Grande Dragão Branco, que no lugar do protagonista tem um cara massivo. Qual que é gordo. Nunca vi esse. Eu não conheço esse também, não. Manda aí o link depois. Depois eu procuro direitinho qual que é o nome do filme e aí depois eu passo pra vocês. Então, afinal de contas, galhofa de Kung Fu tem aos baldes, né, porra? Só o... Falando em filmes de Kung Fu, eu vou trazer pra animação. Nerdmaster, precisamos fazer um Paranerdia sobre Kung Fu Panda. Bom, que não. Tem o quê? Quatro filmes, né? Sim. Dá pra contar o quarto? Você vai contar o quarto? É, né? Tem, né? Existe, né? É bom? Não. Mas ele existe, né? Então, mas é a mesma coisa do que a gente gravou dos filmes do Superman, do Christopher Reeves. Ah, mas não fale mal. Não fale mal dos filmes do Christopher Lee. Do Christopher Reeves. Não fale mal dos filmes do Christopher Reeves. O 1 é maravilhoso, o 2 é passável, o 3 é uma bosta, o 4 é uma merda, mas tudo bem. Então, eu estou falando do Superman 4. Superman 4 é uma sacanagem. Cara, eu não sei qual é o pior, o 3 ou o 4, cara. Os dois. Não. Os dois numa 4, luta. A Golden Globus pegou o orçamento 4, que eles tinham pra fazer o 4 e falou: não, eu faço com metade do orçamento. E eles fizeram. Metade do orçamento eles fizeram o Superman 4 e a outra metade foi pra fazer He-Man. Mestre do Universo lá com o fazer He-Man, Mestre do Universo, claro. Linhais, a gente já fez Mestres do Universo? O filme? Não. A gente fez como. A gente fez como rip-off fez... do Conan, né? Rip-off do Conan. Sim, tá. Sim, os rip-offs do Conan. Então não pode. Também, não. Então a gente fez também sobre as animações de Mestres do Universo e He-Man, os Mestres do Universo. Tá. A gente já fez He-Man, né? Que é o Mestres do Universo Salvando Eternia. Mestres do Universo Salvando Eternia Parte 2. Mestres do Universo Novo He-Man da Netflix, né? Que é o He-Man e os Mestres do Universo. E vocês não sabem, mas a gente também fez Mestres do Universo Revolução. Tem isso? Só que só saiu por enquanto do canal do YouTube. Por enquanto... Estamos de volta, não voltamos? Né, bando de filho da puta? Voltamos! Luciano falando que tem o He-Man filipino. Ah, He-Man filipino, poxa. Maravilhoso. Eu não vou atrás de filme filipino, não. Vai tomar no cu, não. Filme filipino, filme turco, vai tomar no meio do cu, cara. Que é pensador isso? Tá aqui pra não me deixar mentir sozinho, seu que xenófobo. Star Wars Turco é uma das piores merdas já feitas na humanidade. Pô, cara. Vingadores Turco, cara, que o Homem-Aranha é verde e vermelho e tem a taturana em cima do olho e ele é um vilão da história, cara. Ele é um cara que aí, mata pessoas. Jorge, Marcos. Ele mata pessoas com porquinhos da Índia pintadas de cinza. Era isso que eu ia falar. Marcos aí, Leno lembrou: é Operação Dragão Gordo. Porra, esse eu não conheço, não. O filme esse que eu queria. Que tá no YouTube. Segundo ele, tá no YouTube. Acharemos. Então, pronto. Então, são duas coisas. Aliás, estou aqui eu, na presença dessas duas lindas carecas, para já deixar marcada esse. A gravação. Era nem esse o filme. Ah, foda-se. Para deixar já marcada a gravação de Mercenários da Galáxia. Porra, maravilhoso. O primeiro remake de Sete Samurais, né? Né? Não, primeiro terceiro, remake de terceiro. Sete Samurais. O primeiro remake de Sete Samurais com Star Wars. Maravilhoso. Né? Com Guerra nas Estrelas. Né? E é óbvio que eu posso contar com vossas duas presenças aqui, né? Eu devo chamar mais a Aninha também, aí já fecha o quarteto com a gente. Tá bom demais pra gente brincar nessa situação. Bom, eu quero então agora, pra fechar... esse drop, senão ele vai virar um Paranerd inteiro, que já tá ficando muito longo, né? E quem vai editar sou eu, então eu que me foda, né? Yeah. Eu só quero agora agradecer a todo mundo, mas literalmente todo mundo que mandou mensagens de agradecimento, de força, falando que ah, a gente espera o Paranerdia voltar, não tem problema não. Quero agradecer principalmente os meus mecenas, porque esses filhas da puta, mesmo não tendo episódio nenhum, continuaram colaborando com o mecenato do Paranerdia. Ninguém largou a porra do mecenato. Então, obrigado. O Elias, Breto, vocês sabem quem são. Eu não vou ficar botando nome pra não desmerecer, pra não esquecer ninguém, tá? Vocês sabem quem vocês são. Vou falar do Elias, porque o Elias tá aqui já na gravação, então... Ele merece ser falado em particular, porque tá aqui, né? Cristina, ainda bem que não sou eu que edito. É, né? Obrigado, filha da puta. Sou eu que vou me fuder, eu sei. Então, no caso dela, quem se fode é o Maverick. Né, quem se fode... Ah, é por isso que eu gosto tanto do Me Julguem, porque o Maverick se fode toda a edição. Sabia que tinha um bom motivo pra gostar do Maverick, né? Pra gostar do Me Julguem. Mais um bom motivo pra gostar do Me Julguem. Além do conteúdo foda pra caralho, é o Maverick se fudendo na edição. Yeah! Win-win situation. Tá bom. Então tá. Então é isso, gente. Quero agradecer de novo pra todo mundo que me ajudou, todo mundo que fez, ajudou na força, ajudou no bem-estar da ideia. Jorge e Pensador estão aqui pra me deixar mentir sozinho, que eu inclusive passei por uns bons... momentos de depressão foda durante esta porra dessa merda. E essas duas bichas aqui tiveram que segurar na minha mão pra poder eu não desistir dessa mão, merda. Ah, tá. Ah, era mão, era. Tava então punho fechado assim pra você, ó. Gostoso. Então, eu pensei que fosse o popô, né? Então. Aí chegou nos 45 do segundo tempo, seu Adriano Santos, querido amigo. Oi, meu amor. Chegou no fim, mas chegou. O importante é que você tá aí. E é isso, gente. Vamos parar por então, aqui. Mas uma pessoa que eu quero fazer por obrigação citar o nome dela, porque sempre esteve, porque ela faz parte da equipe, sempre esteve com a gente quando precisou, ela ajudou muito, que é a nossa querida Ana Lúcia Letier, Vulgarinha Tracker. A equipe... Peraí, não, a equipe eu vou botar agradecimento ao vivo aqui agora na gravação. Eu quero agradecer sim, Madame Dona Ana Lúcia Letier, Joaninha Trecker, mulher de mil nomes e mil apelidos, seu Jorge Varifalcon, seu Pensador Louco, seu J. Santos, o Feed Kenga, seu HQ Man, Matheus Vale, meu quadrinhologista maravilhoso, Dona Sarsara, coisa mais fofa da minha vida, que some de vez em quando, mas a gente agradece a si mesmo. O filho da puta do Koalas, que também sumiu, mas a gente vê, acha que ele ainda tá vivo, né? Até o Koalas! Né? E por último, mas não menos importante, seu Juba Kun, que apesar de parecer não, mas ele também é parte da equipe. Parece que não, mas é. Né? Então é isso, gente. Obrigado a todos. Voltamos. Tá aí. Sim. Então esse Drops agora marca o retorno do Paranerdia. Para datar a gravação, estamos gravando esta porra no dia 24 de agosto de 2024. Acabou a seca. Agora estamos de volta na brincadeira. Ui. E a partir do dia 1º de setembro... episódios inéditos. Aí a periodicidade eu vou ver como é que tá o quadro de episódios que já estão gravados, já estão editados, mas já deve ter alguma coisa editada e lançada já no dia 5, tá? Sim. Ok? Vou ver se eu lanço esse aqui no dia 1, só pra fazer a graça, sei lá, não sei. Um abraço, gente. Valeu. E pra todo mundo, mais do que nunca, vida longa e próspera.